pai, ó. Puta, mano, essa molecada de hoje em dia tá viajando, ó. Vou acionar o VL, chamar ele pelo rádio. Salve! E aí, preta, o que tá acontecendo me chamando essas horas da madrugada, meu? Aí, ó, vai vendo, caiu o moleque ali embaixo, aqui na Bela Vista, baforando lança, você acredita, ó? Não acredito, mano. Aí também tá acontecendo essas fitas, essa epidemia, meu. Aqui o bagulho arrastou. Fiz até uma música relatando essas fitas aí, ó. Vários tá indo nessa, vários deles moscou, chacoalhou, baforou, o lancinha inalou. Vários tá indo nessa, só lamentos negou. Memórias eu tenho com saudades e dor. Vários tá indo nessa, vários deles moscou, chacoalhou, baforou, o lancinha inalou. Vários tão indo nessa, só lamentos negou. Memórias eu tenho com saudades. Essa tarde tá mó frio, o céu tá nublado. Na banca do VL só cola os lado a lado. É isso mesmo, rapaz, vai vendo o que acontece. Odeio os cu de burros, mentirosos, pé de break. Aqui é sem massagem, ninguém tá de brincadeira. Colei lá no larguinho e comi os pastel de feira. Peguei o meu dadinho, liguei a motoca. No rasante a Itaberaba, eu fui parar lá na barroca. Licença marrom, boa tarde pra nós. É isso mesmo, louco, pode encostar, solta a voz. No nosso tempo realmente tudo era diferente. Pardal, favela do sossego no Prudente. Naquela época eu era de menor, trabalhava e estudava na freguesia do ó. No Sesc Pompeia eu fazia natação, também bati um fute, eu e meu irmão. Tudo era da hora, diversão, mó lazer. Namorava várias delas, não queria nem saber. Muitas viagens, caravana com os irmãos, tudo por amor ao nosso Coringão. Antigamente o baile da quebrada era no Tio Boi. Dali pras quermesse do Bonfim era um dois. Nas festas loucas do Inajá na Divinéia, sempre encontrava o Kid, a Laricinha, a Negra Andréia. Vários tá indo nessa, vários deles moscou, chacoalhou, baforou, o lancinha inalou. Vários tá indo nessa, só lamentos negou. Memórias eu tenho com saudades e dor. Vários tá indo nessa, vários deles moscou, chacoalhou, baforou, o lancinha inalou. Vários tá indo nessa, só lamentos negou. Memórias eu tenho com saudades e dor. Será que eles são fracos, de repente alucinados? Vários jovens se matando, baforando vários frascos. Sou ligeiro, sou atento, nunca fui emocionado. Resultado do lancinha, vários manos sepultados. Fatos acontecidos, eu relato, eu afirmo. Lança perfume, checkmate, óbito de cinco amigos. Vários tem que acordar, aprender a viver. Curtição é tá nos baile, tá com as damas no rolê. Nas quermesse de hoje em dia, só sumários de quebrada. Antigamente era lazer, mó função com várias gatas. Sinto falta aos domingos, festa, futebol de várzea, churrascada, cervejada, mulherada, molecada. Curti minha adolescência do jeitão que eu sempre quis. Os que pagava de bandido, tá finado, eu tô aqui. Não adianta querer ser, tem que ser, meu querido. Cuidado com os traíra, pois são vários crocodilo. Veja uns lock que ramela, bate no peito, mó zeguelas. Zumbis na madrugada, fritando a porra da pedra. Na minha época, tio, não acontecia nada disso. Ligeireza no olhar, não me iludo com sorriso. Sou Bin Laden, tô no rap, minha HK é o microfone. Estiloso, eu sou o Zika, Luciano, eu puxo o bonde. Essas são minhas lembranças, tá tendo, cê não queria. Relatei como era antes, como está hoje em dia, ha! Hoje está indo nessa, vários deles moscou, chacoalhou, baforou, o lancinha inalou. Vários estão indo nessa, só lamentos negou. Memórias eu tenho com saudades e dor. Vários estão indo nessa, vários deles moscou, chacoalhou, baforou, o lancinha inalou. Vários estão indo nessa, só lamentos negou. Memórias eu tenho com saudades e dor. É isso aí, tio.